860, saí da Arbor, 867. Mendoza, 3216. Salvador, control, good morning, 3-5-4-4-7, airborne. So cargo position 3-5-4-4-7. Nós em 1100 descida da El. Atrás da estrada saída, 3-4-0-9. Salvador, Point do Bar. Boa tarde, bateria 2230, agora eleva. Boa, Santos 3, 283, 2500.